Brasil de Aval, reporte para o pessoal. Mais autorizada, uma centena com 12, reporte fora. Decolagem autorizada, uma centena com 10 dólares. 963, nono, puder coordenar o 380, Guarulhos. Metro 1012, reporte estabilizado. Para 2000, ILS X-Ray, reportará estabilizado o 4. Mike Eco Delta, bom dia, informação em curso, Juliette, Maraty, pronto, cópia. Tá bravo, está no seu setor norte, senhor, para cruzamento. Segundo da 197, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, aciona 0125, do controle Salvador, 120, decimal 8. Diferente. Livre cruzamento, Axé, Fonte Nova, família Brava. 221 aos 36, 1208, boa viagem. 208. 3 no PLB para acionar, Chame Torre agora 1862, 1902 no altímetro, bom voo, até regresso, Mike Acudelo. Desça para o nível 050 na chegada Mar, ajuste altímetro no 012. 050, chegada à Mare, ajuste no 02, 6250. Controle de Salvador, muito bom dia, outra vez 5221, decolado 64. 5221, contato radar na decolagem, sul para o nível 180. 180, quando possível, senhor, por gentileza, prova de conquista. 08, controle, eu tô regresso. 208, boa. Estou 35221. 2 mil pés direto conquista, muito obrigado, 35221. Para Guarulhos, provar 360, pronto, cópia. Resto autorizado, Salvador Guarulhos, via rota do plano apresentada, é o peso 16, o nível de voo 360. Saída vai ser Diner 1 no Alfa. Prossegue até a posição Diner após bridge. Transponder 5514 e o controle Salvador 120 decimal 8. Oceaner 631, autorizado Guarulhos 360, conforme a rota. O peso Luno 6. Saída Diner 1 no Alfa. 514-1208. 5514 no transponder e o controle 120 decimal 8, ok? 514-208. Correto, reporte pronto para pushback, Xime 39. Bora. Controle, o Tamidia Bravo ingressou a Shelly do litoral, 500 pés, vai até o farol da Barra, chama na Barra para ingresso, vai fazer sobrevoo na Fonte Nova. Gente, mantenha condições visuais na escuta do controle, ajuste o altímetro no 012. Na sua escuta no 012. Capitão Bravo, que Luiz mantém condições básicas, corredor Veracruz. Ajuste ao tempo em Salvador 1012. Reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Cargo 8437, completa final, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, estabilizou, 65, 8437. Torre Salvador, bom dia, para cargo 8437, final INS, pistão no zero. Atos, 8487, livre pouso, pistão no zero, cheque trem, uma centena com 12 nós. Baixou. Pouso 1-0, pode confirmar o vento? 1-0-0 graus, 1-2-9. Gente, o 8-4-8-7. Trip 5221, tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, passando nível 085 para 2000 pés, Airbus 320. Siga. A gente tem essa informação, o Vera Instalador está fora das luzes do Lu até as 14h30 do Lu. Essa saída paga o senhor foi saída Rinaldo, ok? O senhor é capaz de cumprir? Sim. Trip 5221 na escuta do controle. Cruzando 170-3259. Aguarde. Trip 5221 na escuta do controle. A ver, irmão. Foram feitas 4 chamadas, temos um tráfego, rota conflitante. Tráfego agora posição de 12 horas, 1-5 milhas, 1 nordeste, passando 075, indecisão para 21 pés, Airbus 320. Retoração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 230, limite Vanessa proa por 1-0-6. Esquerda 230, 1-0-6, é o limite, trip. TAM 3859, chama agora o centro Recife, 126-0, alterna 128-8. 126-0-288-3859. Gol 1648, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada à mare, ajuste o altímetro no 012. Capitão autorizado. Autorizado, sobrevoo na Fonte Nova, Tango de Abraço, na escuta do controle. Salvador, bom dia, essa carga 8487 livrou. Essa carga 8487 é porte antes da Juliette. Porta Anta Juliette, 4-3. Zuno, nível atraso adicional na chegada à área, vai manter a proa até o nível 130, após o nível 130, direto conquista. Ok, vai manter a proa até o nível 130, após conquista, o trip. Gol 1621, desça para 3 mil pés, altímetro 1012. 3 mil pés com 1012, gol 1621. Para o Salvador, o acionamento é 311 na ponte 8, para o acionamento e pushback. 311, coordenando com a equipe de solda, ponte táxi. Voltará para o táxi, 631. Mike com Delta, tem livre da colagem no 7, uma centena com 12 mais. Chanelia 250, tráfego nos corredores visuais de Salvador, no 1500 pés, sem interferir na aproximação. Charlie 150. Gente do tráfego 6250. Trip 5221 autorizado, direto conquista. Está presente, conquista, Trip 5221. O Mike Gudel também colocou 4.000, consumo 208, boa viagem. Runa 208, graças a Delta. O Alfa Tango Tango autorizado, cruzamento 1735, vai reportar na Taxi Lima. Fique atento ao pessoal que está na Quebec, na lateral da Quebec, fazendo o pessoal de manutenção aí. 6250 com capa V. Completa o final do procedimento LS Taxi, chama agora a torre 118, decimal 612, acho que não é 6250. Torre 286250, onde é? Puta. Salvador, bom dia, Oceaner 6250. 6250, bom dia, reporte externo, baixado e checado. Portará. Controle Salvador, é o papapá, Mike com Delta. 1208, Mike com Delta. E modulou? 5x5. Papá, papá, Mike com Delta, controle Salvador na escuta. Tá mantendo no pé, proa de Manati. Autorizado direto Manati, um no meu pé, reporte livrando a CR, o Mike com Delta. Reportando a CR. Gente que ouve aí de Salvador está fora? Trips 10, desça para 2 mil pés, altímetro 1012, reporte estabilizado. 6 mil pés com 1012, reporte estabilizado, gol 621. Trips 5414, contato radar, 60 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 130, está autorizada a chegada à mare. Ajuste altímetro 1012, apresentou na proa de Itape, chame no ideal de filho. Checado o trem, pouso autorizado, uma centena com 12 nós. Livre pouso, 6250. 48, terça para 3 mil pés, altímetro 1012, reduz a velocidade 2209. 3 mil pés, com 1012, reduzindo para 2209, gol no 648. Gente, vamos até a posição na Lima, Alfa da Calma. Tango Bravo que Luiz, que reporte visual com a pista no set. 354 no 4, desça para o nível 050. Chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. E Luiz, que reporte 93 milhas. Ao 51, 219. 219. 1 4 5 5 Galeão, 4 horas. Fazer táxi Apache, Índia, ponto de espera, torre 18, meia dúzia, com 1012. Corrigindo, 1013 agora, hoje é 1309. Espera alta. 1236 lá, 1236. Paulo, Xené 6250, livrou. 6250, reporte antes da Juliette. Contato com a Juliette. Alfa, pesado o táxi até o pátio 3, reporte quando lá, pronto, está cópia. Pátio principal até o pátio 3, reporte no pátio 3, pronto, está cópia. Confirmando o seu bem? Vento, Papa Romeu, Romance, bravo. Mantenha condições wide. Vai fazer o cruzamento da final da 1-0 pelo setor Uísque do marcador externo. Altímetro 1-0, 1-2, reposto final para a força é a Índia Eklinger. Fazendo o cruzamento pelo setor Uísque do marcador externo, autorizado direto para a Índia Eklinger. No ILS, voo no 621. Voo no 621, completa a final, torre 118, decimal, 62. 186, bom dia. Bom dia. Gol 1648, está autorizado a final do procedimento LS X-Way. Questão no zero, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 1648, descendo a 2000, reporte estabilizado no X-Ray. Torre, muito bom dia. Gol 1621, no final da 10, baixar travado. No 1021, no pouso autorizado, pistão 0, uma centena com 12 nós, 1012. 1012, livre pouso na 10, gol no 621. Lete, guarde cota. Recife 12, 6 decimal 0, alterna 128, decimal 8. E após o gol, alinhar e manter. Juliette, portão 2. Portão 2, minha descida. Pegou no 65, pronto da cópia. Pesado, Salvador Guarulhos, via rota apresentada no plano, pronto do no meio, nível de voo 360, saída Diné 1 no Alfa. Prossegue até a posição Diné após bridge. Decola pistão no 0, primeira curva direita. Transponder 5525, controle Salvador 120, decimal 8. 8. Torre 118, decimal 612. 8 metros já. Romano, fica bravo, copia o controle. Velocidade, até a aproximação aqui, o Bravo TV passou o número 2 agora, devido ao gol que já passou posição dona, o Bravo TV. Não, continue a aproximação. Tem condições de manter a velocidade até a aproximação? Mantém. mantém e aguarda a autorização de pouso. Sete, aposto ponto para o pushback, ou no 65. Alfa, tango, tango, solo. Ponte 2, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre. Todas as saídas agora estão esperando apenas com saída RNAVE. O que você é capaz de cumprir, RNAVE? Se agilizando manobra. Pare na hora, na Entra, reposta através de situação, sangue bravo. Operação do VOR ou modifica o plano para o grupo Zulu, ok? Ou visual. Uma centena com 19. Meia 21 ao 56, agilize direito, 1219. Direito 29, voa no 621. Zero, desça para 2 no pé, altimetrão no 0 no 2, reporte estabilizado. Trip 54 ou no 4, descendo para 2 mil pés. Pode abrir a dona, está presente, senhor? Autorizado. Trip. Autorizado, uma centena de 12 nós. Iniciado, 63 ou não? E Luiz, que é o 56, back track autorizado, reporte livrado. Pouso autorizado, uma centena com 12 nós, 1902, bicho 90. Pouso igual no 648. Ao 58, 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, uma... bom dia, Xanem 3-1-1, passando 2000 pés. Xanem 3-1-1, contato radar na decolagem. Para o nível 360 na saída Tina, um alfa após direto Bridger. Subindo para o 360, Tina, um alfa depois Bridger, o Xanem 631. Correto. Tente, o Bravo Silício, para quem está livre. Direita 1219. Direita 219, boa também, 48, né? Solo, Salvador. Contigo 1648, levanta o escudo. 1648, bom dia, reporte antes da Juliette. Boa tarde, Juliette, boa 48. Boa 621, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, boa 621. Vai para a posse, Frequência livre. Acabou. Papai Romeu, tanque de Bravo. Chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. Papai Romeu, tanque de Bravo, controle. Papai Romeu, tanque de Bravo, controle. Quando estou prevando passa Salvador, mantém a escuta permanente. É a segunda vez que foram feitas três chamadas sem resposta. Chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. Perdão, senhor, estava com o rádio meio baixo aqui, desculpa. 386. Portão 6 para pushback e acionamento. Aguardo no 165. Aguarda. Estou em Salvador, é o Tami de Abravo. Prossiga. Tá no Travessa de Pituaçu para cruzamento do eixo da 1-0, vai para em marcha. Ok, reporte na vertical do farol de Itapuã, tango de Bravo. Positivo, chama na Itapuã, Bravo. Oito. Papá Romeu, Romeu, Foxtel, Lima, controle. Papá Romeu, Romeu, Foxtel, Lima, controle. Salvador, copiou pelo V06, apenas confirmo o tipo da aeronave. Certo, Papai Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, ainda não recebo informação do seu transponder, mantendo condições vai ao tempo de Salvador 1012, autorizado para seguir por fora da barra. Fantástico. Livre, pushback, acionamento e coordenação, voo número 65. Então, final, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 386, eu tripe 5444. Bom dia. Bom posto. Torre Salvador, trip 5414, estabilizado no localizador. Prossiga. Quem chamou pelo trip? Vem caro no Alfa, devido ao VR está fora. Estamos cumprindo a saída da Renave. No 4. Cheque trem, sobre pouso, uma centena, 14 na. Tá em Itapuã, o Tanguinha Bravo. Tanguinha Bravo, ciente, mantenha a escala visual vertical do farol de Itapuã e aguarde para cruzar a final do 1-0. Copiou o Tanguinha Bravo? Afirmativa, senhora. Final, baixar travado, passou externo, trip 5414. Tô ciente. O Xanai 6311 chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Será 3111-1251-133, pode confirmar o decimal? 133 decimal 25. 25, obrigado. Bom voo. Salvador, TAM 3896, informação GPS. TAM 3896, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro no 012. 050, chegada Mare, 1012, o ajuste, TAM 3896. Então vai na retaguarda do ATR. Afirmo, reporta na curta final para RMA, tá muito bravo. Na curta. Uno, 165, informação copiada, obrigado. Gol 1165, correção, gol 1165, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decisão 6. Recepto azul. Gol 1165, informa ajuste de altímetro 1012. Autorizado direto e TAP, zona negativa. Gol 4, 1 ou 4, na sala 07, direita 219, olho branco. Esse é 4 ou 4. Solo 354 ou 4, olho branco. Trip 5414, autorizado táxi via Alfa, repartição da Juliette. Trip 5414, da Juliette. Prossiga com a 107, na escuta. Decolagem, o Guardião 07, vento 1, 00 graus e no 59. Afirmo, reporta fora do solo, Guardião 07. Carvalho. No 165, além da cola no 0, vento 1, 00 graus e no 49. Passando quase, utilizar o táxi via Juliette para o pátio 3. Juliette, pátio 3, 3. Rio Pé, 1012, está autorizando, ILS X-Train, reporte estabilizado, são 3296. Fora do solo, Guardião 07. 7, mas tem a minha escuta até atingir o farol de Itapuã, Guardião 07. A sua escuta até o farol de Itapuã, Guardião 07. Onde a Brava controlou? Guardião 07, fica atento, um Alfa 150 com a proa do farol de Itapuã. Reporta visual com o mesmo. Bota na visual comigo, Guardião 07. Autorização. Papai Romeu, Romeu, pode ficar comigo, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia, e vai atentar para tráfego do Guardião 07, 500 pés, um oposto que está passando agora para o Tapuã. Meu Fox Trot Lima na escuta? Papai Romeu, Romeu, Fox Trot Lima. Meu Fox Trot Lima visual com helicóptero da Polícia Militar, 500 pés, sentido contrário. Afirmativo, visual com medo. Ok, reporte superando o tráfego, ok? Você reportará superando o mesmo. Voo 1165, decolada 1111, chame o controle, 1208, bom voo. 208, bom dia, voo 1165. Guardião 07, visual com tráfego no sentido cruzado. Transponder 5534, controle de Salvador, 120.8. Astro 101, Salvador Approach Control, qualquer dentro, descendo, foot level 050, clear, my arrival. Atendo 0101, to fly, stop for my arrival. Ok, fly, direct, stop, on your frequency, position and for 201, down to foot level 050. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1165, passando 2015. Gol 1165, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída Dinas, 1 Alfa, após Dinas, direto Bridge. Direto 360, Dinero 1 Alfa, após Dinas, direto Bridge, Gol 1165. Tem 07 controle, Salvador. Gente, mantém condições visuais, altímetro em Salvador no 012, um atraso conhecido nas proximidades de Finde. Frequência livre, composto. Abandonando o sobrevoo praia do Flamengo, vai no capítulo 35, se autorizado, Romeu Foxtrot Lima. Autorizado, chama na curta final 35, Romeu Foxtrot Lima. Demorado, 35. uma final 35 quando eu falo pra cima. Estabilizado TAM 3896. Chame torre 118 decimal 62. 118 decimal 6, TAM 3896. Brazilian Air Force 201, clear ILS final approach runway 10, descend to 2000 feet, atmosphere 1012, report established. Roger, down to flight level 2000, 1012, we are clear to ILS approach, I will report established, Brazilian Air Force 201. De taxi, até o Pat 5. Torre Salvador, TAM 3896, passando externo e ILS está 10. 3896, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Informa o tráfego aproximando um cabeceira 35, não interfere com a aproximação Alfa CR50. Reporta quando baixar de observado. Gente, aguardando, TAM 3896 já está baixado. Operação na malha, então ela está um pouquinho confuso aí. Tráfego aproximando 48. Para pouso na zero. Meu Deus, já está iniciando o taxa baixa altura, meu foco está acima. Pouso autorizado na 0, vento 1, 00 graus, 139. Pouso autorizado, TAM 3296. Gente, no corte de frequência, removeu o Foxtrot Lima. Acionando identificação, desceu para o nível 050 na chegada a Bonf, ajuste o altímetro no 012. Gol 1630, autorizado com chibeca acionamento, reparte para o táxi. Gol 094, controle Salvador, acima de identificação, desça para o nível 050 na página 060 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 012. Autorizado está o gol no 094. Gol 1165, chama agora o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25, solicite direto ao mesmo. Lembrar. Direita 219, TAM 3896. Solo Salvador, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Autorizado via Alfa, reportante da Juliette, TAM 3896. TAM 3896, corrigindo informação, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 5 da parte principal. Alfa Juliette, portão 5, TAM 3296. Xaner 61140, mantenha escuta, guarde cópia. Xaner 61140, pronto para cópia? Oceaner 6140, autorizado para o aeroporto de Maceió, via Upper Whisky 58, nível de voo 250, saída Nicaro no Alfa, transponder 5542, controle Salvador, 120.8. Xaner 6140, cotejamento correto, reporte pronto, para estacionamento e flashback. Cuidados para o táxi, voo no 630. Estabilizou, Força Aérea 2101. No ponto de espera da pista, 10, chame torre, 118, decimal 6. Decimal 6, 120, 2101. Mantenha ponto de espera, no 630, bom dia. Torre, Força Aérea 2101, passou externo, baixo, checado visual. Sente, Força Aérea 2101, livre pouso 1-0, vento 1, 090 graus, 1-4 noite. Livre pouso na 10, 90 com 14, 2101. CIP 5403, acione identificação, autorizado chegada PONF. Desça para nível de voo 070. American Interdiction. 403, QNH 1012. Yes. Hey, I'm calling for clearance to Miami. We have information in Juliet. American 238, standing by. Então, 3896, na escuta do Salvador? Então, 3896, para modificar o seu portão, agora portão 06. Portão 06, então. Tango Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, reporte patamares. Solo Salvador, bom dia. O 1621, autorização São Paulo, ciente da Juliette. Gol 1621, ciente, aguarde o número 2 para cópia. Guarda 1621. American 238, ready to copy? Go ahead. American 238, cleared to Miami Airport via up to the low 20. Barbara departure, after departure, turn left, flight level 340, squawk 5532, follow that approach 120.8. Área 2101, Sala 25, libera a direita, mantenha minha escuta, passe via Alfa, reporta novamente na taxiway Delta para o cruzamento Zona Zero. Ativo livre à direita na Alfa, na sua escuta, reportarei na Delta, 2101. Read back it again, please. Yes, cleared by Upper Zulu 20, Momo departure, flight level 340. 5532 on the clock. Departure frequency 120.8. Okay, departure procedure is gonna be Borba. Bravo Oscar Romeo Bravo Alpha, Borba 1 Alpha, okay? Copy, Borba 1 Alpha, American 238. That's correct. Call me right to start up and push back, American 238. Roger, call you back. Latitude 50, azul 4207. Oceaner 6140, autorizado para o pushback acionamento, reparte para o táxi. 1-2. 2000 pés, 1012, 4207. Gol 1094, desça para 3000 pés. 3-1-0-9-4. Gol 1094, reduz a velocidade para 220 nós, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 025, limite da proa QD Mike 1-1-0 de Simba. Gente, reduzindo 220 nós, agora proa 025, QD Mike 110 de Simba, o limite do gol 1094. No sistema, o nosso plano para Recife? 1-2-1-9. Grato. Gol 1630, decolar as 27, controle 1208. 208, bom dia. Até Diner, após Bridge. Gente, Diner 1 Alfa, após Diner Bridge 5537. É o transponder, gol no 621, na posição 01. Gol 1621. Planejamento correto, reparte para pushback acionamento. Bora, 621. Papa Palima, Mike Fox, preencheu o plano de voo? Papa Palima, Mike Fox, agora. Tony, bom dia, gol 630. Gol 1648, aguarde para cópia. 709-094. Autorizado o procedimento 4207. Azul 4207, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray 4207. Drone Vaninho 630. Autorização Recife. Aéreo 2101, aguarde o número 2 para cópia. Ah, escuta. Direita proa 065. Proa 065, 1094. Gol 1094, nesta proa intercepte curso do localizador. Na proa 065, autorizado IRS 094. 1-0-9-4, inicie redução para aproximação final. Reduzindo 1-0-9-4. Controle 1-6-3-0, câmbio. Gol no 630, contato radar na decolagem, suba para nível 370. Saída PUC. Gol 1630, correção, saída NICAR 1 Alfa. Afirmo NICAR 1 Alfa, elevador intercepto. Mike, Eco Delta, passa a situação, subiu o prédio. Eco Delta, mantenha 1 no mil pés, chame agora a torre 118, decimal 612. 28, mega. Pode descer até 2.1094. Gol 1094, desça para 2 mil pés, QNH 10112. Gol 1094, número 2 para pouso. Aeronave a 12 horas, meia dúzia de milhas. mantendo 2.000 pés, iniciando aproximação final, eco 190. Ciente com o tráfego no ICQS, Bono 094, descendo para 2.000 com 1.012. Ele é 4207. Ciente, autorizado, ele. 0 na base. Azul 4207, chame torre 118, decimal 6. 86, boa. Salvador, boa. Azul 4207, final baixou e travou. Gente, azul 4207, como o tráfego à direita da aproximação, não interfere com o mesmo? 1.000 pés, é um circuito que 76 não interfere. Livre pouso 1-0, vento 1-0 graus com 13 nós. Gente, livre pouso 4207. Recife 5403, ajuste 1-0-1-2. 12, 5403. Pista 1-0, chame Torre Salvador, 1-1-8, decimal 6. Ajuste de altímetro 1-0-1-2. 18-6, ponte 0-5, 6-1-4-0, limitado. Zona 98, ciente, acione identificação, desça para nível 060, QNH 1012, autorizado chegada Mari. American 238, clear for back and start up. Depois, Gol 1648, autorizado para o aeroporto de Maceió, via Upper Whisky 58, após Orago, após direto, saída Nicar 1 Alfa, nível de voo 370, transponder 5547, controle Salvador 120, decimal 8. Gol 1648, copiou Maceió, via 370, Orago, após saída Nicar 1 Alfa, chamado transponder 5547. 400 e o controle 102. Lima Mike Fox. Gol 1094, chame torre 118, decimal 6. 26, gol 1094, boa. Gol 1561, acione identificação, desça para nível 070, autorizado chegada Mari. Gol 1561, mantenha a pesquisa chegar. Foi o nível solicitado? Você efetuou a CHG? Solos 33, libere próxima direita via Fox, chama sua linha 219. 219, 4207. Torre Salvador, uma boa 1094, passando em dia Serra, baixado, travado visual. Gente, gol 1-0-9-4, continue agora estudando o fogo. Aguardando 1-0-9-4. Decola da 1-0, curva esquerda, subida Nicar, 1-Alfa. O controle 1-2-0-8, transponder 5-5-3-5. Decolagem autorizada 1-0, vento 1, 1-0 graus, 12 nós. Iniciando decolagem da 1-0, chama 6-1-4-0. Guardião 02, prossiga. Na Nica 1, 1, Nica 1 Alfa, a zona 5535, controle saída 208, posteira 200. Afirmativo, Nica 1 Alfa. Reporte para acionamento. Boa tarde. Fala azul 4207, visão. 4207, reporte antes da Juliette. Bota antes da Juliette, azul 4207.